6, marcha do Terraço. E como tenho vindo a falar, vamos ter agora aqui connosco nas conversas de Carnaval do Maré Cheia a banda do Céu em Estúdio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Então quem é que eu tenho aqui comigo em estúdio? Começa por se apresentar. Walter Estrela. Paulo Granada. Mário Freire. Paulo Figueira. Tó Duarte. E Hélio Santos. Muito bem. Há quanto tempo é que... Há quantos anos é que apareceu a banda do Céu? Muito antes de um Fujo Roupinho. Antes de um Fujo Roupinho. Ainda do Fujo Roupinho andava a cavalo. Tu é que és o pai da banda do Céu tem 11 anos este ano. O ano passado fizemos 10 anos, conforme a marcha dizia. Comemorámos os 10 anos e este ano estamos a fazer o 11º aniversário. E a primeira vez que fomos à Rádio Nazaré. É verdade. E vai tudo para o Terraço. E a banda do Céu são só vocês ou há mais alguém? Há uns defuntos, há outro pessoal que... Há aqui um cantor principal, mas... O cantor principal hoje não pôde ver. Por motivos profissionais, que é o Paulo Castanheira. Paulo Castanheira, não é? Sim. De onde é que vem o nome Banda do Céu? Oh, isto é uma boa pergunta. Isto é uma boa pergunta, nem a gente sabe. Para já é uma banda, porque somos vários, não é? Depois, o selo... O selo tem vários significados. Alguns deles já se podem ser um selo. Pode ser o selo dos Correios, como alguns dizem. Pode ser outros selos. Enfim, não foi nada assim de especial. Na altura surgiu um selo que eu não quero falar nele. Talvez por isso surgiu o nome Banda do Céu. E vocês, Banda do Céu, há 11 anos atrás, como é que surgiram? Como é que isto? De onde é que vem esta ideia de criar a Banda do Céu? Ah, nós já somos um grupo, não acredito que está sempre eu a falar, não é? Mas podes falar. Ah, estás a falar bem. Somos um grupo já com muitos anos. Andamos no Mar Alto já há mais de 25 anos, talvez, se não estou em erro. Desde o início. E não, entretanto, convém dizer que já... Já somos banda antes de sermos banda. Muito antes disso já estávamos como grupo, já nos conhecíamos muito bem. Depois surgiu o Mar Alto, foi muitos anos no Mar Alto. Não saímos, continuamos lá com garras e dentes, mas queríamos fazer algo um bocadinho fora do Mar Alto também. Para continuar com a malta sempre junta como estivemos, então surgiu a Banda do Céu. Um bocado por aí. Ah. Depois, por um motivo especial no início... Foi tornar um dos elementos da Banda do Céu a Rede Carnaval. Já batalhávamos nisso há mais de 20 anos. Já batalhávamos nisso. Depois de várias derrotas importantes, surgiu finalmente a vitória. Olá, vista. Há 11 anos atrás, qual é que foi o primeiro tema que lançaram? Ora, aí está a questão. Marcha do Fotógrafo. Marcha do Fotógrafo. Já estávamos a paliar este andamento que havia a dar em rei. Aliás, isto é engraçado, se eles vão permitir isso, o Paulo foi rei e bem, agora mais a sério, mas eu acho que isto é comum a todos, nós sentimos todos reis naquele carnaval. Ah, de certeza. Apesar de eu acho que ele representou um bocadinho de nós todos naquele carnaval, eu senti-me rei naquele carnaval. Sim, eu já vos ia perguntar isso um bocado mais à frente sobre a experiência. Sabes que eu penso mais à frente. Sim. A experiência do ano que o Paulo foi rei, mas agora vocês fazem sempre uma marcha dedicada a um de vocês, não é? E está difícil. Quem pode explicar isso, senhor, é o Mário. É o Mário. Ele é o autor das letras. Sabes que aqui há uns anos, quando nós fazíamos parte desta casa que aqui está, e quando chegámos aqui à Orbisol, a primeiro sítio onde estivemos não foi no resto de chão, foi lá em cima, no terraço. Fomos para o 14º andar. Era o terraço aquele na altura. Pois é, com o Bófilo também era alto. Também. Pois é, com o Bófilo também. Mas aqui é que foi o primeiro terraço. Andamos e o Mário era um dos gajos que se desenfiava muito para o terraço na altura. Todos íamos ao terraço fazer rádio, não é? Exatamente, íamos todos ao terraço fazer rádio. Mas ele desenfiava-se muitas vezes no terraço. E este ano, toda a gente pergunta a mesma coisa, mas é uma resposta difícil de dar. Porque nós não sabemos para quem é que foi feita a marcha deste ano. Há certas pessoas que se... Não era para os alugueiros, para os AELs. Ah, é para os AELs. Tem tudo muito a ver com as casas para alugar. Para os AELs. Acho que sim, desde o início. Tu tens terraço. Uma casa com terraço tem muito mais valias, não é? Então... muito mais fácil de alugar. E como diz a marcha, quem tem Terraço só tem pontos a ganhar. Só tem pontos a ganhar. Há sempre alguém que costuma de, este ano não é bem dedicado a uma pessoa, mas há sempre alguém que costuma de fugir a ser a escolha do ano. O Casalinho. O Castanheira. Todos juntos o Casalinho de Fogo. Mais vezes. Mas é quase sempre. Mas está sempre caçado, não é? Querem fazer assim um breve repertório de quem é que já, para quem é que já foram as vossas marchas? Isto tudo começou com o Paulo, a marcha do fotógrafo. E depois o Mário foi dando asas. Fez ao Granada, fez a mim, fez ao Tó. A Maria Augusta. Todas as coisas reais. Que é... Tudo o que é as marchas de Aliás, nós gostamos do muito, céu. Se reparar de bem, nós gostamos muito de brincar connosco. Uhum. Brincamos com aquilo que a gente é, ao fim e ao cabo. Sim. Não tem malícia nenhuma, mas acho que é isso mesmo. É brincar com aquilo que nós somos e com aquilo que nós gostamos de ser. Há de chegar a vez do Hélio e do Castanheira e do Mário Freire também. Outra vez o Castanheira, não foi publicado, ele não deixa. O Castanheira tem que ser especial. Já fizemos algumas marchas. Nós estamos a pensar em fazer um tour em Londres e vamos fazer... Estão censuradas. Não, mas vamos fazer depois. Este ano fizemos o Interregno para nascer, mas devemos de voltar ao resto da banda. A banda do céu costuma de atuar de vez em quando no Mar Alto, não é? Chamas assim. Aquilo a atuar, já podemos ir embora. A banda do Céu já atuou em diversos locais. Do Céu é mais ou menos internacional. Pode-se dizer que algumas das músicas da Banda do Céu são pedidas a nível nacional. E a Banda do Céu já atuou no Mar Alto, é onde atuamos mais vezes, é a nossa casa-mãe. É onde a banda nos chama para a Banda do Céu ir atuar, mas também já atuámos no Casino de Salão de Festas, quando o Figueira foi rei de carnaval. Fizemos uma atuação memorável, deixámos tudo em pé, tudo a bater palmas em pé, e nós saímos em pé também. Mas sim, mas de vez em quando atuamos em cima do palco. Eu sei que isto não era para se dizer já, mas em 2027 a Banda do Céu vai estar no Coliseu. Marquem já. Comecem a reservar dois dados. Isto vai se acabar que é um instantinho. E vamos lançar um disco em vinil com as músicas todas da Banda do Céu. Isto é verdade. Vamos lançar um disco em vinil com as músicas todas da Banda do Céu. E o Bidon é internacional na Argentina, é muito famoso. Exatamente. Está pedido na Argentina. Le Bidon. Mas é o Bidon, não é o Bidon mesmo. Qual é que acham que foi a vossa marcha que bateu mais, que teve mais impacto? Isso é mais difícil. Mais impacto que chegou mais às pessoas? Sim. Eu penso que foi o Bidon. É a marcha do Bidon. A do Rei acho que é icónica, vai ficar por cima. A do Rei é aquela porque marcha. Está muito bem conseguida. Aliás, à nossa maneira estão todas boas. Mas pronto. Nós tentamos sempre fazer a marcha que agrade a nós primeiro. Primeiro a nós. Sempre a nós. Sempre. Mas depois fazer de maneira que quem ouça seja fácil de ouvir e de replicar, de a cantar, sem ouvir muitas vezes. Porque tentamos que as marchas sejam sempre o mais fáceis possível para cantar. Vamos agora, como eu tinha dito há bocado, falar um bocado do ano 2024, o ano que o Paulo foi rei. Como é que é a experiência de ter um dos votos a ser rei? Vocês sentiram orgulho, responsabilidade? Eu senti-me rei, já disse aqui. Eu nunca ia ser rei de carnaval na vida, mas nem tinha pretensões a isso. Mas foi uma experiência, para mim foi uma experiência fabulosa. E senti-me que todos, a Banda do Céu foi rei. A Banda do Céu era aquilo que o Paulo estava a representar, não? Era, apesar de ser ele, mas escolheram-no pelo aquilo que ele representa no Carnaval da Nazaré. Eu, para além do orgulho, trabalho, muito trabalho. Já lhe fiz uma cruz, não há mais marcha para o Pedro Rio. Mas realmente com muito trabalho mesmo. E eles foram mesmo inexcedíveis. Não há que... Nem nunca nós duvidávamos disto, nem era necessário isto, mas realmente eu sentia que também estava a representar todos eles, porque realmente estava a ser ali a cara de um grupo que muito tem feito e que merecia nisto tudo, algumas coisas pelo Carnaval, pronto. Mas eles foram realmente inestimáveis, fizeram coisas incríveis que nos marcaram, pelo menos na minha... na história da minha vida vou sempre guardar grandes, grandes, enormes momentos que eles nos proporcionaram. E desde já, a eles todos, já agradeci muitas vezes, não é necessário, mas o meu muito obrigado, mas também acho que eles foram uns reis à altura. E quando é que o Paulo vos contou que ia ser rei? Como é que ele contou? Eu lembro. Ele entrou para a minha loja, a primeira vez entrou para a minha loja com uma cara de 5x5 são 25. Primeiro sondou, né? Ele andou a sondar todos. Perguntou, epá, o que é que vocês acham e tal, porque por isso é que isto é uma banda do selo. Acima de tudo, a banda do selo é um grupo de amigos, muito unidos, é um grupo de amigos que já vem de há muitos anos, e quando eu digo de há muitos anos, é um grupo de amigos de infância. E o Paulo não deu o passo em frente sem... Ele não nos foi dizer que era rei, foi-nos perguntar o que é que a gente achava. Se achava que era uma coisa que ele devia fazer, não sei o quê. Como eu penso que todos nós dissemos e demos força logo desde o primeiro momento para o Paulo ser rei de Carnaval. Mas o Paulo sondou-nos a todos o que é que achávamos que aquele convite... Sim. Qual é que foi o momento mais emocionante para a Banda do Céu nesse ano? A recepção. A recepção no Mar Alto, acho que é o momento. E há outro momento para mim que é espetacular, que foi num desfile, não sei dizer se foi na segunda ou se foi no domingo, né? A segunda e a terça. Há um momento no desfile quando ele viu a mãe dele ao fazer a curva no Mar Bravo, só para quem está perto é que sentiu. Não sei se foi, acho que foi no domingo. Para mim foi um momento muito, muito, muito, muito gratificante. Paulo. Também foi um momento em que eu tirei lá de cima e fui lá de cima ao carro. Então é o próximo rei, é o próximo rei. Não. Não tenho conhecimentos. Paulo, houve alguma altura que, ou se calhar pensaste o carnaval todo, que pensaste se eles não tivessem aqui, isto não era a mesma coisa? Foi o carnaval todo, foi desde o início. Nunca iria aceitar se não... Eu achava que também estava a representar a eles. Sim. Ok? No fim de vários convites e de muitas hesitações e de algumas coisas que foram conversadas, ok, se é para fazer, vamos fazer. E vamos, eu só tenho que ser eternamente grato a todos aqueles que me proporcionaram naquela aventura. No final, até escrever uma letra incrível, uma música fantástica, que eu nem posso ouvir aquilo que emociona-me imenso, que é... Nesta grande aventura, todos demos a mão. Amigos do coração, portanto, isto para mim é o que está na génese daqui da Banda do Selo. Portanto, isso demonstrou tudo realmente. Eu nem nunca me senti abandonado, pelo contrário, sempre achava que eles iam estar muito presentes, e também senti que eles estavam todos eles estavam a ser reis naquele momento, percebes? Na minha figura estávamos todos juntos, e isso é que deu realmente ali uma força também diferente. Também achas que o melhor momento do teu reinado foi a recepção no Mar Alto, ou tens outro momento? Foram tantos momentos. Relativamente à Banda do Selo foi aquele, mas relativamente ao mandato, acho que a gente também hoje não está muito por aqui para falar muito nisso, mas foram imensos momentos, graças a Deus foram imensos momentos, em todo lado. Desde a visita aos lares, à Bonarte, às outras salas de bairro, aos bailes de rua, todo o envolvimento que tivemos e que sentimos, a empatia que a população tinha connosco e que nós fomos dando o nosso melhor, acho que foram todos os momentos. Aí não consigo, é extremamente difícil eleger um. Foram imensos momentos que... A própria ida às escolas, com as crianças nas salas, que o mau tempo não deixou que elas desfilassem, o sentir que elas estavam tristes, porque andaram aquele tempo todo a prepararem-se para... Sim. Mas depois de nos verem ali, dar-lhes aqueles momentos de alegria, que também foram momentos extremamente gratificantes, foram momentos fantásticos. Mudando agora um bocado de assunto, falando agora um bocado das marchas do selo, da Banda do Selo, como é que costuma de ser construída a marcha? Quem é que a faz? De onde é que vêm as ideias? É toda a gente. É a banda do céu. Estás a ver? É a banda do céu que faz a marcha. É a banda do céu. É o Mário Freire. Não, as coisas têm que ser ditas. É o Mário Freire. As ideias. Então diz como deve ser. É, pronto. Eu passo-lhe a letra e depois desenvolvo. Ele é que é o motor destas coisas todas, letra, música e tal, mas nós vamos todos atrás. Está lá só. Pronto, ok. Ou seja. Isto é compadre. É, para ti, Mário, você. Ah, isto vai surgindo algumas ideias, mas é repartido por todos. Isto. Se vocês repararem nas nossas marchas no final. É a banda do selo que faz, isso é que é importante, é estarmos juntos, isso é que é o principal valor deste grupo, é esse. Eu não sei se... Podes, claro. Isto que o Mário está a dizer é que é o mais importante de tudo, a gente aqui não tem rigorosamente nada, se é o A, se é o B, se é o C. Isto serve para nós estarmos juntos. Nestes tempos cada vez é mais difícil juntar-nos. Certo, até a tua entrevista hoje serviu para a gente ir jantar, fora. Fomos comer e viemos. Tivemos que ir jantar fora, porque senão combinar a tática. O ministro disse todos para a direita, depois leva para a esquerda. Não, mas é mais importante é sentir que não é. Somos todos importantes. Ou seja, não valemos nada a cantar, mas somos todos importantes. O único que acha que canta alguma coisa ainda é o autor das coisas. O resto ninguém canta nada. Não, mas quando eu dizer as coisas, como dizem, estes gajos são os aldrabões de primeira. Eu gravo sempre à primeira. Sim, sim. Há testemunhas disso. Há testemunhas disso. Sempre. O Mário Grande pode testemunhar isso. Sem dúvida. Sempre à primeira. Nossos é a segunda da primeira. E um agradecimento grande também ao Mário, que nos atura há muitos anos. E que sem ele também não era possível gravar estas músicas. O Mário é um dos elementos, o Mário Carreira. Que também é a Banda do Céu. É um elemento grande da Banda do Céu. Grande, com certeza. Ninguém imagina. Não havia banda. Ninguém imagina o que ele sofre connosco. Se nós fizéssemos música, fazíamos outra coisa qualquer. A marcha deste ano, 2026, a marcha do Terraço, estavam há bocado a falar um bocado o que é, mas expliquem o que é o conceito deste ano. Não sei explicar isso. O conceito deste ano é usar eles. Se tiveres um terraço como deve ser a tua casa, valoriza, tem mais valor. E se forem tons lilás, ainda melhor. Apesar que a letra tem ali um pequeno erro, que eu e o Hélio achamos que não é, mas não podemos dizer. Vamos dizer agora. É um pequeno erro, mas é um erro focal. Não digas nada. Está bem. Agora não diz. E pronto, é só isso. Este ano não é propriamente para ninguém. Este ano toda a gente nos pergunta o mesmo. Ficamos muito contentes com isso. O que quer dizer que as pessoas veem que todos os anos aquilo... Todos os anos acontece para alguém, mas este ano não acontece para ninguém. Este ano foi mesmo... Só para quem tiver terraço. Quem não tiver terraço. Valoriza. Passam 4 minutos das 23 horas. Estou a dizer isto porque uma vez que o sinal horário não passou... Vamos dar continuidade à nossa conversa. Muito bem! Ah, pois! Não é todos os dias. Fazer o sinal horário. Ele é disto, vai, perfeito. Rádio Nazaré, emissora da MIM Maratona Internacional de Nazaré, Associação de Cultura e Desporto. A transmitir em 100.6 FM. Estéreo. Muito bem. As horas. Neste momento são 20 minutos. Não, eu já disse. 4 minutos. Siga com a banda do céu. Estéreo. Quando eras cassete, falando agora do videoclipe que vocês fazem pós-reis. Tens a noção que vais ser despedido, não é? Do videoclipe que vocês fazem pós-reis, que costuma ser apresentado no Mar Alto, como é que surgiu esta ideia? É desde o início da banda do céu? Não, eu vou sumar em permitir assim. Esta ideia surgiu porque nós, ao sermos banda do céu, também éramos direção do Mar Alto. E em várias alturas sentimos que era necessário fazer sempre alguma coisa, porque esta direção criava problemas ela própria. Uhum. Já não havia os problemas que nós tivemos quando lá chegámos, porque a gente encontrou um barracão à venda e comprámos aquilo e pronto, e fomos para lá 20 e tal anos da nossa vida fazer o carnaval à nossa maneira, mais eles do que eu, porque... O Hélio percebe de umas coisas, o tal de outras. Estes três rapazes aqui é marchas e jingles e bailes sem paração e karaokes. Eu, mais o tal, fui um pouco tudo lá dentro, desde pedreiro a canalizador até acabar em empresa. Bem, um bocadinho tudo. Não temos o problema desses de títulos que temos, mas a grande coisa foi de sermos de direção e era preciso fazer coisas diferentes, era preciso mostrar às pessoas que todos eram recebidos da mesma forma, e isso foi surgindo naturalmente. Acho que basicamente é isto. Não sei se eles querem acrescentar alguma coisa. Sim, o que nós fazemos ali é pegar um pouco na marcha do ano, deformar um pouco a letra e levá-la para os reis da altura. E portanto, foi cantar em cima da marcha do geral do Amaral. Da música? Portanto, sim, da marcha do Amaral. Da marcha geral do Amaral. O que é que acham que os reis sentem ao ver aquele vídeo? O Paulo pode falar, porque já foi rei. Mas o que é que... Também, em perspectiva da Banda do Selo, o que é que acham que os reis sentem ao ver aquele vídeo? Espera aí. Eu falo de uma coisa, porque quando o Casalinho viu a primeira vez aquilo que fizemos para a recepção, eu estava ao lado dele e esta mão direita ficou dormente. Porque ele apertou. Estava mandado. Mas a entrevista para mim acaba aqui. Portanto, ele sentiu qualquer coisa. O que foi, não sei. O que foi, não sei. Não, é uma grande emoção. Para já, é assim, eles fizeram tudo às escondidas. Eu não sabia nada. Por acaso, foi às escondidas. Foi, mas eu imaginava que alguma coisa iria acontecer. Pá, e depois aqueles momentos são marcantes. Né? E a gente fica ali um bocadinho naquela expectativa toda, e que tu começas a ver aquilo e a sentir, começas-te a emocionar. O que ele está a falar é rigorosamente verdade. Fiz um esforço enorme para não me desmanchar ali em lágrimas, mas pronto, correram algumas, mas pronto. E epá, acho que também é um daqueles momentos que marco, porque a gente tem ali toda a família, quer aquela família de sangue, quer a família dos amigos que são família, quer os filhos, quer tudo o resto, pais, filhos, tudo ali junto. E é ali um momento muito, muito marcante de encerrar o carnaval, percebes? E não vou mentir, tinha alguma expectativa, o que é que vem daqui? O que é que aqui vem, não é? E realmente eu imagino, eu sei, porque sei que aquilo que dá nos outros anos, sei o trabalho que aquilo dá, e daqueles excederam-se, ainda conseguiram fazer muito mais. Só tem que estar grato, só temos que estar gratos. Eu, a Ana e a Liliana, sempre está grato a tudo o que eles nos proporcionaram. Nesse ano foi muito mais fácil, porque já tínhamos a pressão dele, estás a perceber? Aquela pressão dele de pessoas existir, então, aquele surdo, take 2048, toca! É aquela coisa, fizemos tudo à primeira. Mas essa marcha é sempre uma emoção diferente, porque... ir buscar um pouquinho do bom e alegre e cómico das pessoas, e depois tentar transmitir ali, é sempre difícil de fazer isso, mas acho que nós temos até conseguido de alguma forma mostrar às pessoas aquilo que elas foram durante esse carnaval, porque elas próprias chegam ali e nem sabem o que é que se passou, ainda que está tudo ali tão presente. Sim. E de repente vêm as fotografias delas, vêm alguns vídeos, vêm uma história que temos que contar naquela altura, e acho que é muito interessante. Não sei se vai continuar, porque as coisas também onde modificar, onde mudar, não é? Onde aparecer coisas melhores, mas até agora, até o ano passado, foi feito assim, desta forma, e acho que a malta está de parabéns nesse aspecto, porque o pessoal gosta de ver. Vocês, agora falando aqui um bocado mais de geral do Carnaval de Nazaré, vocês já viram o Carnaval de Nazaré há alguns anos, e o que é que acham que mudou mais de há 20 anos para cá no Carnaval? Nós ficamos mais velhos. Ai, ai. Ficamos mais velhos. Epá, eu sinceramente não sou, se calhar o Paulo é a pessoa mais certa para falar nisso. Eu não sou a pessoa certa para falar. Porque ele vive e vê as coisas de outra maneira. Uma das coisas que mudou, e isso não tenho problema nenhum em dizê-lo... Eu disse o Paulo, mas não eras tu. Era. Somos dois Paulos. Uma das coisas que mudou foi as marchas, a maneira de fazer as marchas, a maneira de ouvir as marchas, a juventude. Tem outra maneira de sentir o carnaval, que vai evoluindo, e é a evolução, e ninguém pode parar a evolução. E ainda bem que ninguém pode parar a evolução. Porque as marchas antigamente andavam em 124 batidas por minuto, depois passaram para 142 e agora já vão em 178. E isso, para mim, acima de tudo, foi o que mudou mais no carnaval. Porque o sentimento, o ser nazareno no Carnaval da Nazaré, isso continua tal e qual como estava há muitos anos. É exatamente a mesma coisa. Agora, as marchas mudaram. Sim. Estão um bocado mais rápidas, isto... naquilo que eu gosto de fazer e de ouvir, as marchas estão muito vão, e estão rápidas demais. Nós e para a nossa juventude, o conceito de baile também mudou. Sim. Né? O conceito de baile também mudou. E disso também fomos um bocadinho culpados. Né? Moral em si, não fomos nós. Pelos bailes sem paração, os vídeos, sei lá, os karaokes, sei lá o que é que esta malta fez. Na altura trouxemos, trouxemos um bocado daquilo que eram as discotecas na altura, que eram nós. Os últimos anos de Maralto fazíamos. Aliás, carnaval. A gente do Maralto fez pouca coisa. E transpusemos um bocado aquilo que era. 24 anos também não foi muito. Transpusemos o que era a discoteca na altura e levámos para a sala de baile. Não nos demos muito mal. Demorou um bocadinho de tempo, todos nós sofremos um bocadinho com isso. Era um produto já diferente, porquê? Porque também já estava a mudar os hábitos. Evolução. Tu começas a ter aqui uma proliferação de grupos pequenos, onde as pessoas cada vez, antes havia poucos grupos, mas grandes, muitos elementos. Agora há cada vez mais grupos e mais pequenos, cada um quer decidir as roupas, não, e entre poucos quer decidir a roupa, quer decidir a marcha. Tem uma coisa incrível que é, não tem medo de criar uma marcha e de irem cantar a marcha, independentemente se sabe-se cantar, não sabe a risco e fazem, pronto. E como tal, isto também começou a mudar muito nos hábitos das pessoas. Começou a haver aqui uma grande diferença, começou a haver mais carnaval durante o dia, os bailes a prolongaram-se mais, e como há mais carnaval durante o dia, as pessoas também começaram a vestir fatos muito mais cedo e fatos mais elaborados e demoram muito mais tempo. O que é que acontece com isto? De antes só iam comer, só iam se jantar fora depois do desfile terça-feira, e se calhar há 30 anos para cá, 30, 20 anos para cá, começou a sair jantar fora quase todos os dias de carnaval. E o que é que acontece? As pessoas habituaram-se depois dos restaurantes, ainda já têm música aos restaurantes, já há festa nos restaurantes, depois as pessoas ainda vão depois passar pelos bares. Normal, agora a hora de chegada aos bailes, muitas das vezes é às 2 da manhã e 3 da manhã, daí que os intervalos, quando nós em 2003 dissemos, epá, isto não faz sentido ter intervalo nesta altura, se as pessoas estão a chegar às 2 da manhã, a sair dos bares, às 2 da manhã, e para vir para o baile. Então, quando chegassem aqui, estava na hora do intervalo. O que é que se vai fazer? Então, está a casa fechada, não é? Não valia a pena, tinha que ser um produto diferente. Daí que tenha surgido esta ideia de levarmos um bocadinho aquilo que já se fazia, que já tínhamos feito alguns carnavais no site do Stress e no Fora de Horas, com DJ e com a banda. E depois começámos com os karaokes em 2003 também, para dar ali uma novidade, para começar ali a alterar as coisas, que na altura... Mas isso é anos de 2000 e pouco, né? A banda do Silo só aparece em 2016. Pronto. Mas estamos a falar destes últimos 20 anos. Continua a ser, o carnaval continua a ser a nossa grande festa, a grande festa da nossa identidade nazarena, aquela festa que une todos os nazarenos, que une todos os nazarenos, que todos temos muito orgulho em ser nazarenos nesta altura. E é fundamental, é extremamente importante o carnaval que existe na Nazaré para a nossa comunidade, é extremamente importante. Daí que ele tenha que ser muito bem tratado e cuidado. Uhum. Portanto, temos de ter todos, ok, todos adoramos o carnaval e tal, mas tem que todos entender a responsabilidade que é o carnaval neste momento, que é que representa para a nossa identidade. Porque aqui há uns anos atrás havia muito esta coisa da cultura do tínhamos de fazer um grupo, tínhamos de fazer um carro alegórico. E nem havia ajudas das comissões na altura, mas a malta tinha mais tempo livre, tinha outros hábitos e as pessoas não tinham tantas distrações, não tinham tantas coisas, ok, iam fazer e juntavam-se, aproveitavam aquele momento para juntar, que é isto que o carnaval faz, que chega a esta altura está chuva acamada, fria acamada e tal, mas anda a malta toda aí à meia-noite e à uma da manhã a saírem de casa a tratarem de coisas de carnaval. Sim. Se fosse noutra época qualquer, com sol e qualquer... se não fosse carnaval, é pá, não posso sair, estou a ver uma série, estou doente, estou isto, estou aquilo, mas nesta altura não há nada, toda a gente sai, toda a gente se junta, isto é fundamental, que hoje em dia encontramos cada vez menos, as amizades, muitas delas são digitais, e quer dizer, pois falta aquele calor humano e, para se juntar e para se realizar coisas, não é? Mas, por exemplo, antes fazia-se os carros, agora está muitas melhores condições e que as comissões, já ninguém tem tempo para isso. Sim. Ou porque alguns até não têm habilidade, porque antes as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, também, agora estuda-se até mais tarde, e há muitos deles que não aprendem aqueles skills, a gente aprendeu muita coisa, o carnaval tivemos de desenrascar com muitas coisas, pronto, e deixa de haver essa importância tanta, mas as pessoas dão mais importância agora, uma marcha também não havia tanta facilidade de gravar marchas, agora não, gravamos uma marcha e criamos um grupo, ou criamos um grupo e gravamos uma marcha, fazemos uma roupa e temos aqui o nosso carnaval e vamos nos divertir, ou seja, antes havia aquela responsabilidade de fazer um carro, juntar muita gente e apresentar para muita gente, para outras pessoas, para, pronto. Quase que, porque havia uma altura que se vendia autocolantes para se entrar aqui na Nazaré, para ver o desfile, assim. Isso agora já não, sim, já não está na mente das pessoas. As pessoas agora querem se divertir. Uhum. E divertir de uma forma que também diverte os outros, que é esta, que é aqui um bocadinho a essência do, do Carnaval da Nazaré. Daí e que esta altura. Pronto. E é isso também. A banda do Céu acaba por ser um pretexto, acaba por ser um pretexto, apesar de um trabalho que dá para a gente se ir juntando. Porque senão também desta coisa também, sim, juntamos cada vez menos. Já tem... percebeste porque é que ele foi rei? Sim. Tem mais alguma coisa a acrescentar? O Hélio tem qualquer coisa para dizer. Um bom carnaval a todos, é o que a banda do Céu deseja. Já disse, ainda há pouco, mas além dos votos de um excelente carnaval, é, não se esqueçam, comprem bilhetes para o Coliseu, banda do Céu, 2026. Não é? Então? Agradecer à rádio, nos ter chamado aqui, é sempre bom. E nós somos mais uns que andamos aí a brincar e vamos tentar rezar o nosso carnaval da melhor maneira possível. Possível. Dentro ou fora de sala, sempre a divertir-nos. É nada. E sem chatear ninguém, que é o mais importante. Muito obrigado por terem vindo. Um bom carnaval e vamos ouvir a massa, né? Quer dizer umas palavras? Fala lá. O chefe de equipa tem sempre que falar. Capitão de equipa. Capitão. Não, já disse que tinha para dizer. É desejar um bom carnaval a todos e que seja mais um daqueles carnavais excelentes, como nós temos tido ultimamente. É nada. Pá, e que a gente se divirta o melhor possível. É isso. Obrigado por terem vindo e vamos a seguir ao jingle voltar a ouvir a marcha deste. Isto vai acabar assim. Vai! Assim. De repente. De repente, quis vestir. Está tão contente que até largou. Já viste quem canta? À primeira. Logo a seguir ao jingle, a marcha de 2026 da banda do Céu, lançada hoje aqui nas emissões de Carnaval do Maré Cheia. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Boa noite.